A sua rádio, onde você estiver. Os sonhadores diurnos são perigosos, pois são capazes de, em seu sonho, atuarem de olhos abertos para torná-lo realidade. Thomas Edward Lawrence, Lawrence da Arábia. E você, o que sonha para Foz do Iguaçu? Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. Ai, que coisa boa. Hoje o Paraguai está passando para a gente. Nossa, só coisas boas. Eu queria estar lá, né? Para ver Nossa Santidade, o Papa Francisco. Você pode estar participando, gente, aqui. Antes de dar o bom dia para o Pegoraro, eu vou falar rapidamente, porque hoje os brindes estão assim, de arrepiar o caneco, né? E não sei como é que eu estou falando, viu, Pegoraro? Porque ontem eu sofri, hoje eu sou uma santa. Tá sabendo, né? A Yáscara te contou. Então, pode rir. Nossa Senhora, massacrado por mais de mil, eu estava ali. WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz, telefone fixo 3028-2828. Então você já começa, enquanto o Pegoraro está dando bom dia para essa gente linda que está aqui, comendo um bolo. Graças a Deus, Santa Rita, me proteja. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Ontem você trabalhou bastante lá com a Santa Rita, né? Que eu sei, você cantou o bingo lá para as tiazinhas e para os tiozinhos. E dele brinde, né? E dele maravilha. Brinde. Ai, bom, ai, dia, ai. Bom dia para o nosso estúdio, bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia para a Luciana, para o Márcio, para a Yáscara, para a Samela. Bom dia aqui o professor Afonso, junto com a gente aqui no nosso estúdio, a professora Carminha, que hoje é a nossa entrevistada, mas nós convidamos a professora Carminha para ser entrevistada e ganhamos, né, de nosso brinde, comentarista, o nosso comentarista é, profissional aqui, o professor Afonso, né, isso acompanhando mesmo. Sempre aí, há muitos anos acompanhando já a professora Carminha, né. Bom dia, professora Carminha, bom dia. Os dois bom aqui, dia, né. Bom dia, ouvintes da Transamérica. É um prazer estar em ótima companhia, principalmente encontrando a ex-aluna Ritinha e essa turma simpática que nos rodeia. Bom dia, professor Afonso, seu bom dia também aí nesse dia chuvoso, aliás, a semana toda chuvosa, né, professor? E nós estamos realmente na terra das águas, né? Terrinha Sim. das águas, né, professor? Sim, eu já deixei meu barco ali, né, estacionadinho ali na frente. Eu vim de barco hoje, professora. Eu vim de jet ski. Sim, jet ski, ela veio de jet ski, é chique, né? Gente, passa bolo, olha só. Professor, você veio de quê? Bom dia, professor Afonso. Bom dia, Rita. Eu vim de barco. Também, tá vendo? Tô, tá vendo só? Você veio de jet ski no barco, tá certo. Gente, olha, eu vou fazer só esse pequeno comentário, porque eu acho que a professora Carminha, o professor Afonso, o Pegoraro, o resto, Yáscara, a Samela, também, né? Omar Sharif, ator egípcio conhecido por seus papéis em filmes como Lawrence da Arábia, Doutor Jivago e Mar de Fogo, faleceu nesta sexta-feira em Cairo. Aos 83 anos, ele sofria de mal de Alzheimer. Então, espetacular. Eu realmente, professora Carminha, professora Afonso, era esse tema de Lara aí, no começo, né, que a gente ouviu, do Doutor Jivago. Doutor Jivago a gente foi assistir umas 20 vezes no Sinestar, né? Porque ficava e a gente, né? Então, né, grande ator, né? Grande ator e... Olha... Hoje não tem nada semelhante, né? Verdade. Nada. Verdade. São aqueles atores que marcam o tempo, marcam a época. Como você citou, não é grande, não é um monte de filme. Isso. É a qualidade dos filmes. A qualidade. São é filmes isso aí que ficaram, marcaram memória, marcaram época. Uhum. Né? Assistir o Doutor Zhivago, que você está comentando, era alguma coisa obrigatória. Verdade. Todo mundo assistiu na época. Hoje, me diga um ator que tenha a semelhança dele. Difícil. Verdade, verdade. Difícil. Gente, eu tô falando e o olho tá assim, né? Porque o bolo aqui... Gente, bolo, café... Isso aqui é uma delícia. Com essa chuva... Tá correndo solto. Só vem pra cá você também. Que delícia, né? Então, hoje, vamos falar um pouquinho dos brindes, né? No começo, pro pessoal já ficar atento aí. E que cada vez aumenta mais, né, Rita? Cada vez aumenta. Graças a Deus. Felizmente, graças a Deus, os nossos parceiros aí, não são nem patrocinadores, não, são empresas amigas aí que estão nos procurando e pedindo para a gente divulgar o seu trabalho e os seus produtos, né? Verdade, nós temos... Olha esse gente terço... Gente da terrinha. Esse terço aqui já fica perto de mim ontem. Todo mundo está pedindo esse rosário, esse terço aí, todo mundo ai, quer, hein? Ai, ai, ai, ele está correndo aqui na bancada aqui, olha, do programa. Olha, não pegue meu bolo aqui, Márcio, hein? Esse aqui é meu, tá? Ó, o outro está comendo, não consegue nem tchum aí, ó. Vamos lá, Pegorar, um passeio com direito a dois, um passeio do Museu de Cera. Museu de Cera lá, nosso amigo Luiz Moreira lá oferecendo novamente para o nosso programa. O Museu de Cera, uma pessoa com dois acompanhantes, o Vale dos Dinossauros também, um sorteado hoje pode levar dois acompanhantes, e o Maravilhas do Mundo também, um sorteado pode levar dois acompanhantes. Museu de Cera, o complexo, né, fica ali na Avenida das Cataratas, bem próximo ali do aeroporto, próximo do Parque Nacional do Iguaçu também, e chegou em Foz do Iguaçu para fazer um sucesso total, está fazendo um sucesso bacana. Uhum. E temos também um rosário, né, um terço maravilhoso, das nossas amigas Thelma Amaral, da TEA, né, Thelma Amaral e a Érica Aquino, que são duas profissionais excelentes aqui de Foz do Iguaçu, e iniciaram aí um trabalho com semijoias, bijuterias artesanais. Então, esse belíssimo rosário aí da TEA Bijuteria. Tá, é um terço de cristal, né, facetado. Então, se você precisa de bijuterias católicas, procura a TEA. Gente, ontem também, professora Carminha, a gente sorteou no bingo. Mas olha, que loucura. Maravilhoso. E ainda foi Bento, estava lá o padre, já aproveitou e benzeu o terço, já levaram o terço Bento para casa. E esse aqui, eu estou de olho nele, vai ficar aqui durante o programa do meu lado? Nós tínhamos que trazer. Benzido a plateia lá ontem. Benzido a plateia. Quase falar na hora do jogo. O nosso programa aqui, como tem muita gente que gosta de rezar, de orar, né? Verdade. A Yáscara, a Rita Araújo, enfim, todo mundo aqui. Então, nada melhor do que termos aí um terço, um rosário aí pra gente sortear aí também no programa. Isso, a nossa proteção, isso aí. Nós temos também o kit de água de passar roupa da Curumim, da Avatim, maravilhoso. Olha, Carminha, vamos pegar o telefone aqui, vamos já mandar um WhatsApp, olha, até a Yáscara aqui, ó. Vamos mandar o WhatsApp, a gente tá dentro do teu sorteio. Eu acho que eu já mandei 30. Muito bom, gente, o kit, até convidamos a... Ei, nós vamos até, Márcio, vou fazer uma parte aqui, a gente vai começar a primeira música do programa, a gente vai dedicar para a Jane da Avatim, que ela fez aniversário essa semana. Foi isso, produtora? Ela fez fez aniversário, então a gente acho que vamos dedicar, deixa eu ver, do que a Jane gosta. Ah, ela gosta de Creedence, Revival, a Carminha também. Nós vamos de Creedence, Clearwater, Revival. Have you ever seen the rain? Olha, vamos dedicar para a Jane Salatino, que fez aniversário essa semana. Ela que está mandando aqui os produtos da Avatim para sortear. O bolo que a gente está degustando aqui, que está uma delícia, da Bolo Doce. Boa viagem para a Vânia, que está indo visitar os parentes, né? Faça uma boa viagem, vai com Deus, volta com Deus. E bolo para nós aqui, né? E o bolo que a gente tá degustando, que é o de laranja. E o do sorteio, só Deus quiser. Se você que ganhou o bolo pensa em não buscar, avisa aqui a rádio, que a Luciana vai buscar, sempre tem alguém que a gente pode doar. Combinado? Você não pode buscar o bolo. Dá um toque aqui para a Luciana, que sempre tem alguém, que é um pecado. Pode doar para os locutores, para o pessoal técnico do programa. Sim. Também? Os convidados. Os convidados, lógico. É só dar um toque aqui, sem problema nenhum. E o Yakisoba do Bar do Japa. Um abração lá para o pessoal do Bar do Japa, a Salete, o Armando, Bernardo, né? Então, yakisoba delicioso. Yakisoba, foram comer o yakisoba lá? Ah, então tá bom, senão eu já ia, né? Gente, olha, ganhar, hein? Ganhar não é fácil. Então, Vamos São correr muitos pra lá. Os concorrentes aqui, né? É verdade. Bastante gente participando do programa. E olha aqui, antes de começarmos com a Carminha, vamos ouvir a música da Jane. Então, Jane Salatino, para você. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Gente, que dia abençoado hoje. Vamos aproveitar rapidamente aqui, olha. A América do Sul está em júbilo neste fim de semana com a visita de Nossa Santidade, o Papa Francisco. Hoje ele está no nosso querido Paraguai, onde foi recebido com todo o respeito e alegria que sua autoridade enseja. Um grande abraço aos nossos vizinhos que demonstram sua felicidade em receber a figura iluminada do nosso pontífice. Que importante, né, essa visita para a América do Sul. Eu acho que vou começar perguntando aqui, professor Afonso, aqui, vamos participando já aqui do nosso programa, vamos falar da sua santidade, né, do Papa. É muito importante, né, professor Afonso, emblemática essa visita de um Papa argentino. O Papa não foi ainda para a Argentina, né, mas ele veio aqui primeiramente para outros países aqui da América do Sul. Isso é muito significativo, né? É bom lembrar que o primeiro país que ele visitou como Papa, o Brasil. Brasil. Foi o Brasil. Né? Foi na jornada de juventude, né? Isso. E agora ele optou por visitar três países da periferia do mundo, como ele diz. Equador, Bolívia e Paraguai. E traz uma mensagem que, aliás, não é uma novidade partindo dele. Né? Ele publica duas grandes encíclicas que vão marcar época, não, já estão marcando época. Né? Alegria do Evangelho, onde ele faz uma crítica muito contundente, muito forte, a toda a economia mundial. Né? E alguns entenderam que ele, por fazer essa crítica, é comunista. Né? O que é um tremendo, uma bobagem, um tremendo equívoco. Né? Ele apenas está dizendo que a situação de exclusão, de miserabilidade, não pode continuar quando você tem uma concentração exagerada e absurda de riqueza. E outra, que é evidente, o mercado mundial, global, não pode governar a vida das pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que isso. E agora, em cima, o que ele faz? Louvado seja. Jorge, ele começa com o título Louvado Seja, que é uma oração de São Francisco de Assis. Em que pese que Francisco seja um jesuíta, o primeiro jesuíta papa da igreja, né, ele é muito ligado a São Francisco de Assis, inclusive o nome dele, Francisco, que ele adotou. Foi escolhido, né, já em função do São Francisco. E ele surpreende na Louvado Seja, afirmando algumas coisas muito fortes sobre a questão ambiental, superando a muitos posicionamentos de governos, inclusive das grandes potências. E muito atual também, né? Muito atual. Muito atual. Aí a visita que você me pergunta, a visita dele à América Latina. Foi emblemática a visita dele à Bolívia. O famoso Cristo que ele recebeu, que todo mundo está achando que é alguma coisa do Evo Morales, não tem nada a ver com o Evo Morales. É uma imagem feita por um grande artista de cinema, né, que é o Padre Espinhal, aliás. Padre Espinhal foi barbaramente assassinado na Bolívia, na época da ditadura do Hugo Banzer, né? E essa imagem é do Padre Espinhal. O Francisco parece que já tinha conhecido o Padre Espinhal quando provincial dos jesuítas na Argentina. Então ele recebe a imagem, não conhecia a imagem, né? Mas ele recebeu a imagem, né, e esteve no local em que o Padre Espinhal foi assassinado, onde o seu corpo foi encontrado. E faz uma manifestação muito bonita, por sinal, né? Francisco visitou o maior centro de prisioneiros da América Latina, talvez, que é uma prisão na Bolívia, de altíssima periculosidade. Jorge, a prisão é feita para 500 presos. Tem 5 mil presos, inclusive crianças. Que absurdo, né? É um absurdo total. E ele teve coragem de visitar, não só visitar, fazer um pronunciamento muito forte contra o governo da Bolívia por esta situação. A imprensa não divulgou isso e ficou no crucifixo, né? E ele passou poucas horas até na Bolívia, porque ele também tem a fragilidade de saúde dele, tem, né? Tem. E nesse pouco tempo que ele passou lá foi marcante mesmo nesse setor, né? E a fragilidade dele é que ele tem só um pulmão, né? Só um pulmão. Tá? E aqui no Paraguai, né, professor, também foi muito importante a passagem dele também, né? Está sendo, né, muito importante. Viu o que ele falou? Falou da injustiça da guerra do Paraguai. Volta 150 anos atrás para lembrar as origens do Paraguai. E é muito bonito e significativo o gesto que ele faz na Bolívia. Diante da comunidade indígena, ele pede desculpas pelo massacre da colonização. As atrocidades da colonização. Né? E aí ele, agora no Paraguai, fizeram um altar de milho, muito bonito, por sinal, bem da cultura do Paraguai. E todas as imagens desse altar, símbolos, etc., são dos jesuítas, né, que tiveram aqui um papel muito importante com as reduções jesuíticas. Aí você me pergunta quais são as próximas viagens dele. São três viagens programadas. Em setembro ele vai a Cuba, lembrando que ele foi intermediário para a abertura das relações entre Cuba e Estados Unidos. De Cuba, ele vai aos Estados Unidos. Os católicos norte-americanos, uma parte muito conservadora, fazem uma pressão tremenda, né, por causa da encíclica Alegria do Evangelho, por causa da crítica que ele faz ao capitalismo. O ano que vem são previstas algumas viagens. Uma é bastante importante: Argentina, Uruguai, Chile. A ida dele à Argentina, né, vai ser alguma coisa simplesmente fantástica. Vai ser de louco, vai, né? Ser de louco. Vai ser enlouquecido. Agora, é importante a gente colocar que no mundo atual, inclusive com essa questão da crise grega que nós estamos vivendo, não há um grande líder. Obama não é um líder mundial. Angela Merkel, longe disso, qualquer personagem. O líder mundial hoje é Francisco. É exatamente isso que eu ia colocar para o senhor também. Existe até uma... pensamento atual que ele pode ser um grande político, né, do momento, né? ele é um grande político do momento, mas não é um político partidário, que tem interesse no poder. Não, muito pelo contrário. Ele é um homem extremamente despojado. Os cardeais no Vaticano estão se vendo verde com ele. Ele já afastou vários deles, né? Exatamente para indicar que o serviço, o poder na igreja, ou no cristianismo, se você quiser, é um serviço não de opressão. E ele tem falado muito duro contra isso, né? E ao criticar o capitalismo, ao fazer agora uma crítica à destruição ambiental do mundo, é a única voz que você tem, que essa, dentro desse do poder instituído, é a única voz que fala. Ninguém mais. Parece que o mundo está inerte. Exatamente. E muitas autoridades, né, mundiais falando muito sobre meio ambiente, né, mas ninguém exatamente fazendo aquelas ações práticas que são necessárias, né, para conter, seja o desmatamento, seja a poluição industrial, seja as mudanças climáticas, né? E o Papa vem com muita coragem nesse sentido, colocando exatamente essa situação toda, né? E vai mais, ele dá um sentido diferente, né? Um sentido planetário ao problema. Não é um problema de um governo. O governo dos Estados Unidos não gostou nem um pouco, porque eles veem a visão do ambiente como uma questão de governo. Por isso que às vezes eles não. Muitas vezes eles se eximem de qualquer responsabilidade. Mas Francisco vai longe, dizendo até para você, para mim, para Rita, para Carmen, para todo mundo, que a gente tem que ter preocupação ambiental de não fazer desperdício de alimento na comida, de preservar a água pessoal, o negócio é pessoal. Ele vai a uma visão macro, né, e depois desce aos detalhes e termina de uma forma absolutamente sensacional. Duas orações no final, que ele escreve, que são dele, belíssimas. Olha que beleza, que momento importante que estamos vivendo, né, na história mundial, né, Rita Araújo? Muito, Nossa Santidade, ele é maravilhoso. Gente, eu vou fazer uma pergunta para a professora. Olha, ela tá compenetrada na aula ali do esposo. Carminha, me fala uma coisa. Eu chamo Carminha, porque a professora Carmen Fisch foi minha professora, eu tenho muito carinho, e a maioria das pessoas chama professora Carminha, não é assim? É. Então tá. A tua família chegou em Foz do Iguaçu em que ano? 1952. Então, faz parte da história, já pode ser considerado desbravadores também. Olha a época, hein, Pegorado? Olha a época que a professora chegou, né? E aí eu já vou fazer aquela pergunta que vai ficar no ar para você também responder. Sempre que você estiver ligando nesse horário nosso ou quer participar dos nossos brindes, não esqueça do H&M, tá? De repente lá você põe tudo que você vai participar, H&M, que der histórias e memórias. A pergunta é a seguinte: qual o melhor lugar para um museu em Foz do Iguaçu? Esse é um questionáriozinho nosso aqui, né, professor? E a gente já vai perguntar para o professor Afonso e para a Carminha também. Fundação Cultural, GRESF, Praça Getúlio Vargas, Prédio do Foz Habita e Prédio do Patrimônio ao lado dos Correios ali, na frente da Praça Getúlio Vargas. Qual, Carminha, você acha que é o melhor? É difícil, viu? Porque todos eles estão no centro, não tem estacionamento. Uhum. Tá? Esse é um caso a pensar. A pensar. Né? Uhum. Construir um museu aqui em Foz é uma luta, qualquer coisa aqui é uma luta de verba. Verdade. Eu ainda acho que é a Fundação Cultural. Eba! A Rita está torcendo. Eba! Aí, está fazendo lá, o Márcio também. Um time aí a sim, favor acho, dela. Sim, sim. O Afonso não está torcendo. Ela já está aquela cabecinha. Ele assim, pode também, ele pode opinar sim, também. Pode opinar, vamos dar essa chance aqui, professor. Pode opinar, professor. Até o meu amigo arquiteto Mário, que é pouco conhecido, um senhor de cabeça branca, lá de Santa Terezinha, que era um grande plantador de soja. Olha. E resolveu fazer um curso que ele sempre quis na vida. Foi fazer arquitetura e abandonou tudo. Alugou as terras, tá, e vive agora como arquiteto. E ele tem um projeto muito interessante de um museu no GRESF. GRESF? Sim, já existe a ideia. Antigo aeroporto também é um local, um dos locais ideais também, né? Para se ter um museu na cidade. Olha, vindo o museu, já estamos de feliz aqui, ó. A localização também é boa, do GRESF é boa. É boa também, tem estacionamento também, é mais fácil, mais amplo. Então vamos pedir aqui para o professor Afonso dar o contato desse arquiteto Mário para a gente conversar com ele também, né? Eu vou ver. Isso mesmo. E ele tem que ter uma condição, né? A condição de instalar um museu não é em qualquer prédio. Por exemplo, a Câmara é muito bonita, a antiga Câmara, mas é um lugar que é pouco iluminado. pequenininho. Não tem, aqui não tem espaço. Então tem que ter iluminação. Inclusive, a prefeitura sabe, né, tem um órgão em Brasília especificamente para cuidar de museus. Olha que beleza. Eu, inclusive, passei esse site, etc., para o pessoal da prefeitura. Uhum. Que já andou a discussão aí sobre o museu. Essa discussão anda sempre. Tá, ah, só anda. Está andando em círculos, eu acho. Eu acho que por nem favor, anda, só também. Fala. Só fala, por favor, nós uma vamos, história, né? Nós temos que aproveitar também o programa Histórias e Memórias. Agora, os candidatos, né, já estão todos aparecendo por aí, né, Rita? Não sei se você já reparou, mas já estão tendo convenções, candidatos aparecendo em festas, em batizados... E na missa, né? Os candidatos já começam a se alvoroçar todos aí. Que... É só você prestar atenção. Coisa só que quando você não vê, atenção. Aí começa, tem um lanche, tem um bingo, já estão aí lá já estão circulando, lá. Você sabe que exatamente. É essa pessoa. Beijinho pra cá e beijinho pra lá. E nós ai, vamos... minha amiga, quanto tempo! E o programa assim vai estimular, né? Exatamente esse debate sobre os museus, sobre a cultura de Foz do Iguaçu. Acho que o nosso programa é um bom veículo para isso, pra gente discutir por que Foz do Iguaçu ainda não tem o seu museu, né? Pois não, professora. Passou a eleição, meu Deus, aquela chata aqui perto de novo, nossa! Tira! Não, estou muito ocupada, não quero nem saber. Então não tem ideologia política, não tem compromisso com a cidade, com o Estado, não tem nada disso. Gente, olho no lance, né? Isso aí mesmo. Vamos ver se sabemos escolher o nosso representante que vai cuidar da nossa cidade. Vai, professor. Por que do Gresp? Está muito ligado à história de Foz do Iguaçu. Sim. Primeiro aeroporto e tal, tal? Não, só o primeiro aeroporto. Ah. Quem esteve aqui para fazer o primeiro aeroporto, está lá a placa, né? Está lá a placa. Getúlio Vargas. Que esteve aqui para perdoar a dívida do Paraguai com o Brasil por motivo da guerra. Por isso que ele veio aqui. Isso tem grande... O Gresp é um dos poucos prédios históricos da cidade. Olha que maravilha. Que não foi destruído, não foi demolido, por conta que está ligado às Forças Armadas. Tá, professor, agora aproveitar o senhor. E aquele... Não tem um trenzão lá na frente, que não sei o que é aquilo, um estádio? O que é aquilo lá que fizeram? Tem um ginásio de esportes e ali aquilo? Do lado. Que eu não sei. Aquilo é um clube, né? Mas não poderia ter feito aquilo atrás? Tirou toda a beleza ali do... Podia, mas não fizeram. Nossa! Não fizeram. Mas dá para desmanchar, não dá? Hoje eu acredito que teria que ter um bom arquiteto, um bom projeto, né? De retirar aquele muro lá da frente também, né? Limpar aquela área em volta, né? Valorizar mais, né? Aquele prédio, né, professor Afonso? Traga o Mário que ele já tem o projeto. Olha aí, projeto. Vamos conversar com o Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Mário. Nós estamos aqui. Vamos pro Dindim, Márcio? Vamos lá? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Eu tô adicionando a Transamérica no meu WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Dia 18 de julho, você vai assistir ao show que é considerado o melhor tributo da América Latina. The History, a Tribute Show. Prepare-se para se emocionar. E dançar ao som das músicas que fizeram história. E marcaram época. ABBA, The History A Tribute Show, dia 18 de julho na ONU Music Hall. Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45 98310181. Mais um show com o carimbo da sua. A sua rádio, onde você estiver. Márcio, a gente tem recado por aí, né? Vamos lá. Oi, bom dia. Temos recado. Muito bem, gente. Fui convidado aqui, intimado, na verdade, né? Uhum. Para dar um recado aqui para você, ouvinte aqui da Transamérica, do programa Histórias e Memórias. Você talvez não, mas nós aqui estamos sentindo aquele cheirinho de bolo no ar, né, Pegorano? Já desde cedo aquele cheirinho vem invadindo, né? E aqui o ambiente está gostoso. E com certeza você também pode aproveitar, né, o bolo aí da Bolo Doce Brasil, né? A primeira loja com conceito especializado em bolos caseiros e saudáveis do Paraná. Os bolos são produzidos diariamente, sempre fresquinhos e feitos com ingredientes naturais, sem aditivos químicos, conservantes e livres de gorduras trans. São 27 sabores deliciosos de bolos, inclusive a linha de bolos especiais para restrições alimentares, bolos sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral, 7 grãos e para veganos. Isso mesmo, hein? Você pode fazer uma visita ou então ligar para encomendar o seu bolo, essa delícia da Bolo Doce Brasil. A Bolo Doce Brasil está na rua Quintino Bocaiúva, 912, no centro de Foz do Iguaçu. Anote o telefone 3029-0116, 3029-0116 ou 9933-2952. Se você quiser conhecer mais a Bolo Doce Brasil, também pode acessar o site bolodocebrasil.com.br ou então pelo facebook.com/bolodocebrasil. Junto com a gente também aqui no Histórias e Memórias, também tem a Avatim, né? Cheiro da Terra, Cheiros da Terra Avatim. Curumim significa criança em tupi-guarani, né? Isso? É isso mesmo. A água de passar roupa foi desenvolvida para facilitar a hora de passar, agregando ao resultado final uma agradável sensação de roupa bem lavada e cuidada especialmente para você. Podendo ser usada também nas toalhas e lençóis já em uso, principalmente agora no inverno, e onde o clima está mais úmido. Então na Avatim você encontra a água de passar, que é curumim, né, Rita? Isso mesmo. Que legal. Olha só, a Avatim da Jane Salatino, você encontra pelo telefone 9822-4488, 8415-8331. Além da Avatim e também da Bolo Doce Brasil, também está conosco aqui o Museu de Cera, né? Só que, graças a Deus, nesse texto não tem o nome dos dinossauros. Será só pegadinha para Rita Araújo. No primeiro dia ainda, primeiro, né? Dia. Olha só, o Museu de Cera possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, né? Espalhadas em 16 cenários diferentes. O Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. Então lá temos a Torre Eiffel, né? Temos a Torre de Pisa, temos vários monumentos que são, né, considerados aí as maravilhas do mundo. E Vale dos Dinossauros também, que apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos, dispostas em uma trilha em meio a um bosque, né? As réplicas emitem sons, ao passar elas emitem sons idênticos aos dos animais, né? Dos répteis, e também movem algumas partes do corpo. Então vale a pena você visitar, levar a sua família para conhecer o Museu de Cera, o Maravilhoso Mundo e o Vale dos Dinossauros. que fica ali na Avenida das Cataratas, né? Chamada Avenida das Cataratas, mas é a BR-469, que é a Rodovia das Cataratas, né? E também o Bar do Japa, você que ainda não experimentou as delícias do Bar do Japa, comida japonesa, está na Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. O telefone do Bar do Japa é 9900-3531, Rita. Ah, eu aqui. Tem mais? Não acabou, não. Não acabou, vamos não lá. Acabou, não. Agora vou segurar. Tem, tem a nossa novidade do programa aí hoje. Eu tô grudadinho aqui. A TEA é especializada em terços e bijuterias católicas, né? Aqui para a Tríplice Fronteira. É um novo conceito de semijoias, além de única, cada peça é artesanal, trabalhada com metais nobres e pedras preciosas brasileiras e cristais, desenvolvidas aí pela arquiteta Thelma Amaral e pela designer Érica Aquino. As peças da TEA são exclusivas e transmitem fé. O terço sorteado hoje aqui no programa é de cristal facetado, manualmente trabalhado com metais dourados. Modelos de terços e bijuterias católicas você pode encontrar aí na TEA ou pelos telefones aí. Anote 9953-0095. Pode falar com a Érica ou então 9973-8432 e falar com a Thelma. Entrego a bola aí. Maravilha, passa a bola. Maravilha. Não, mas antes da gente voltar com a Carminha, vamos ouvir uma música, porque a chuva parou ou continua? Não sei, tô fechadinho aqui. Continua ó. A chuva, então vamos lá. Continua chovendo em Foz do Iguaçu. Então e na nós região. Vamos em Ritmo da Chuva com Demetrius, ok? Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Histórias e memórias também é comunicação geral, né? Aqui nós temos todos os tipos de informações, não só de Foz Antiga, que é ao vivo aqui e a cores, mas também como dica de livro-filme. Doutor Jivago, de romance histórico do escritor russo Boris Pasternak, narra a história de um médico e sua vida amorosa durante o período conturbado da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e início da Segunda Guerra Mundial. A versão cinematográfica, lançada em 1965, foi estrelada por Omar Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin, e marcou época com grande bilheteria e com a belíssima canção instrumental chamada Tema de Lara. É isso, professora? É isso, professor? Isso, nossa senhora, era lindo. Maravilhoso filme. Não dava para assistir uma só vez. Formava fila. E o Sinistar bombava. E o meu pai gerente agradecia e eu porteira também. Porteira, Carminha. Olha, nós precisamos saber disso, Pegoraro. Era porteira, né? Era bilheteira, a mesma coisa. Bilheteira, ela vendia os bilhetes do Sinistar? Não. Eu recolhia. Ah, recolhia. É, e o povo me olhava, porque estudante pagava meio ingresso, né? E soldado também pagava meio ingresso, mas tinha que apresentar carteirinha. Meu, era uma briga, uma guerra. Ninguém queria mostrar carteirinha. Pomba, já tinha o benefício, então colaborasse. Verdade. Lembra o ano? Fiscal, então. Isso fiscal é dos documentos. Fiscal. Que ano era isso, Carminha? Olha, isso aí foi tempo. Está falando que o filme foi em 65? Sim. Foi 65, antes também, porque desde que foi inaugurado o Sinistar... Meu pai, o teu pai também. Sim, foi sócio do Pedro Bastos. Foi sócio. Trabalhou no Sinistar até quase encerrar as atividades do Sinistar. E foi uma pena. Foi uma pena porque nós ficamos bastante tempo sem cinema. É verdade. Depois, quando veio o Salvati, é que retornou ao cinema. E agora, de novo, nós estamos com um monopólio de cinema, que é no shopping. Né? Tinha no Boulevard, acabou. Foz do Iguaçu é assim... Dia do muito é véspera do nada. Vamos esperar que fique só no muito, né? Não fique no nada. Professora Carminha, a senhora sempre trabalhou nessa... Vamos continuar nessa balada aí. A senhora sempre morou... Sempre não, mas iniciou quando chegou em Foz do Iguaçu, no centro, né? Dá para dizer que foi no centro. Sim. Da cidade, né? Eu morava ali onde hoje é as Casas Bahia. E o seu pai foi um dos primeiros contadores, contabilistas? Foi o primeiro contador formado da região aqui do Paraná. Vocês... Diziam-se contadores, mas com diploma mesmo formado. Quer dizer, naquela época era técnico, né? Mas para a época não tinha nem faculdade de contabilidade, né? Era um estudo técnico. E vocês vieram do Rio Grande do Sul, lá de Ijuí, Rio Grande do Sul. Para Toledo. Para Toledo, fizeram uma parada técnica em Toledo para se acostumar com o oeste do Paraná. Que horror. Saímos da civilização para entrar no literalmente mato. No mato. Quisesse comer um macarrão, fazia em casa. Quisesse comer um frango, matava, depenava, comia. E assim ia, né? Vida precária. E no Rio Grande do Sul, não. Nós tínhamos uma vida civilizada, diga-se. Já existia água encanada, luz elétrica. Tudo. Inclusive água quente nas torneiras e tudo, né? Aqui, nada. E aqui, vocês chegaram aqui, tinha horário para ter luz até 10 horas da noite? Até 10 horas da noite. Se tinha uma cirurgia de emergência, avisava o parque, a usina do parque. Usina São João. Eles prorrogavam um pouquinho mais, né, para uma cirurgia de emergência. Imagina, a gente sobrevivia porque era forte mesmo. Né? Era forte. E, professora Carmen, Avenida Brasil, sem pavimento? Puro barro, subida do Botafogo, como eles chamavam, aquela que vai pro batalhão. Dia de chuva era uma festa, né? Era barro puro, aquele barro vermelho, todo mundo de galocha, imundo. No dia de hoje, com essa chuva toda de uma semana... Não tinha carro para começar, né? Tinha cavalo, carroça, então não era coisa tão horrorosa assim. Mas no dia de hoje, ali onde é as lojas Marisa, por baixo passa o Arroio Monjolo, né? Sim. Imagina o estrago. Era coisa voando por tudo que era lado lá. Eu vi uma entrevista sua que a senhora mencionava sobre uma sapataria que existia ali na Avenida Brasil e que chamava muita atenção que na frente ou do lado tinha um pau de amarrar cavalo. Como é que é essa história? Eu adoro essa história, eu amo essa história. Era do seu Oswaldo Sauer. Então ele fabricava os calçados, fabricava cinto. Quando a gente queria era moda, né? A moça fazia o vestido... E o cinto era do mesmo tecido do vestido, mas com um couro embaixo, feito pelo seu Oswaldo Sauer. E na frente tinha realmente igual faroestão. Pena que a gente não tinha fotografia, filme dessa época, porque era a coisa mais linda, aqueles jagunços parando lá com aqueles cavalos, amarrando lá, e os bichinhos ficavam comportados, né? E o seu Oswaldo fabricava de tudo naquela sapataria. Um mau humor que tinha aquele homem, que Deus me acuda, mas era um bom sapateiro. Será que era alemão ele, não? Era teimoso? Todo alemão é teimoso, será? Professora Carmen, seu, falando um pouquinho do seu pai, né? Que foi uma pessoa importante. Nas torneiras e tudo, né? Aqui, banho. Nada. E aqui, vocês chegaram aqui, tinha horário para ter luz até 10 horas até da noite? Até 10 horas da noite. Se tinha uma cirurgia de emergência, avisava o parque, a usina do parque. Usina São aí João. Eles prorrogavam um pouquinho mais, né? Para uma cirurgia de emergência, imagina, a gente sobrevivia porque era forte mesmo, né? Era forte. E, professora Carmen, Avenida Brasil, sem pavimento? De... Puro barro, subida do Botafogo, como eles chamavam, aquela que vai para o batalhão. Dia de chuva era uma festa, né? Era barro puro, aquele barro vermelho, todo mundo de galocha, imundo. No dia bom. De hoje, com essa chuva toda de uma semana... Bom, não tinha carro para começar, né? Tinha cavalo, carroça, então não era coisa tão horrorosa assim. Mas no dia de hoje, ali onde é as lojas Marisa, por baixo passa o Arroio Monjolo, né? Sim. Imagina o estrago. Era coisa voando por tudo que era lado lá. Eu vi uma entrevista sua que a senhora... mencionava sobre uma sapataria que existia ali na Avenida Brasil e que chamava muita atenção que na frente ou do lado tinha um pau de amarrar cavalo. Como é que é essa história? Eu adoro essa história, eu amo essa história. Era do seu Oswaldo Sauer. Então ele fabricava os calçados, fabricava cinto. Quando a gente queria, era moda, né? A moça fazia o vestido e o cinto era do mesmo tecido do vestido, mas com um couro embaixo, feito pelo seu Oswaldo Sauer. E na frente tinha realmente igual faroestão. Pena que a gente não tinha fotografia, filme dessa época, porque era a coisa mais linda, aqueles jagunços parando lá com aqueles cavalos, amarrando lá, e os bichinhos ficavam comportados, né? E o seu Oswaldo fabricava de tudo naquela sapataria. Um mau humor que tinha aquele homem, que Deus me acuda, mas era um bom sapateiro. Será que era alemão ele, não? Era teimoso? Todo alemão é teimoso, será? Professora Carmen, falando um pouquinho do seu pai, né, que foi uma pessoa importante também aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ele era muito ligado em política, gostava de política, foi filiado a partido político. Não, ele foi presidente do PTB muitos anos mesmo. Aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu. E recebeu nesse período alguns correligionários, alguns presidentes, alguns deputados, algumas pessoas famosas, né? Sim. A senhora lembra de algum deles? Eu lembro de todos. Ele recepcionava o Getúlio, só que quando ele vinha para cá, ele não era divulgada a vinda dele para cá. Ele vinha para descansar e fazer os conchavos políticos. Então eles iam lá para o Poço Preto, né? Vinha um emissário dele, avisava que o chefe chegava, e aí meu pai saía para as caçadas e pescarias, etc. e tal. E ali, além da diversão, eles faziam conchavos políticos. Daí depois o João Goulart, quando casou-se, ele passou a lua de mel em Bariloche, mas os livros não contam. Ele fez uma parada aqui em Foz do Iguaçu, ele com a Maria Tereza, nós fomos recepcioná-los no aeroporto, que é aí no Gresf. Junto veio Souza Naves muitas vezes para Foz do Iguaçu. Lembro de um churrasco que teve na campanha política de Juscelino. Tudo isso aí a gente estava junto sempre. As churrascadas eram aquelas valas compridas com aqueles espetos de madeira, de madeira, pau, né? De madeira, nossa, mas era uma delícia. E boas lembranças dessa época, professora Carmen? Muito boas. A cidade era humilde, era simples. Poucos habitantes, mas todo mundo se conhecia. Muito raro ter um crime, uma coisa assim, um latrocínio.

but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Vamos lá, gente, participação através do WhatsApp 8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Os brindes são maravilhosos e tá todo mundo de olho aqui no terço. Tá um tal de some pra cá, some pra lá, até uma traga outro que sumiu, hein? Por favor, brincadeira. Ó, tira daqui, põe dali. Olha, histórias e memórias também é cultura, gente. Vamos lá, mais uma dica de livro-filme que a professora Carminha aqui gosta muito e o professor Afonso também, eles ficam só de olho. Sete Pilares da Sabedoria, de Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. Narra a participação do autor, arqueólogo militar, no movimento nacionalista árabe contra a dominação turca, como parte do esforço britânico na Primeira Guerra Mundial para derrotar a Alemanha. Naturalmente, Winston Churchill, estadista britânico, afirmou certa vez que este foi um dos maiores livros já escritos na língua inglesa. Foi adaptado para o cinema em 1962. Confere, professor. É por aí. É um baita filme. Tá vendo? Tá aí a dica. Histórias e memórias também é cultura. Continuando lá, Pegoraro. Vamos lá. Sabe quem que quer um abraço do programa Histórias e Memórias? Lá do Morumbi, nosso amigo Ademar. Ademar Wagmacher, ou Wagmacher, mas é tudo Valdemar. Tudo Ademar. Ademar, grande abraço. Obrigado aí pela audiência do nosso programa. Fiel. E você falou em livro, né? Livro, filme. Eu tô trazendo hoje aqui em primeira mão no programa Histórias e Memórias. He was strong in the bed. Yeah, he was singing my life, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words. casos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Vamos lá, gente, participação através do WhatsApp 8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Os brindes são maravilhosos e está todo mundo de olho aqui no terço. Tá um tal de some para cá, some para lá, até uma traga outro que sumiu, hein? Por favor, brincadeira. Ó, tira daqui, põe ali. Olha, é... Histórias e memórias também é cultura, gente. Vamos lá, mais uma dica de livro-filme que a professora Carminha aqui gosta muito e o professor Afonso também, eles ficam só de olho. Sete Pilares da Sabedoria, de Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. Narra a participação do autor, arqueólogo militar, no movimento nacionalista árabe contra a dominação turca, como parte do esforço britânico na Primeira Guerra Mundial para derrotar a Alemanha. Naturalmente, Winston Churchill, estadista britânico, afirmou certa vez que este foi um dos maiores livros já escritos na língua inglesa. Foi adaptado para o cinema em 1962. Confere, professor? É por aí. É um baita filme. Tá vendo? Tá aí a dica. Histórias e memórias também é cultura. Continuando lá, Pegoraro. Vamos lá. Sabe quem que quer um abraço do programa Histórias e Memórias? Lá do Morumbi, nosso amigo Ademar. Ademar Wagmacher, ou Wagmacher, mas é tudo Valdemar. Tudo Ademar. Ademar, grande abraço. Obrigado aí pela audiência do nosso programa. Fiel. E você falou em livro, né? Livro, filme. Eu estou trazendo hoje aqui em primeira mão no programa Histórias e Memórias o livro O Homem das Cataratas. Uau. A biografia do senhor Franz Kohlenberger. Quem não conhece, né? Franz Kohlenberger aqui. Verdade. Em Foz do Iguaçu. É, começou lá como garçom, depois passou a ser maître, depois gerente do Hotel das Cataratas, lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu, lá no finalzinho da década de 50. Saudades da churrascaria, Carminha lembrou aqui. Churrascaria Cabeça de Boi, na Avenida Brasil, depois lá também na Campestre, na Chácara Campestre. Professor Afonso, lembra disso? Lembro. Nossa. O Kohlenberger começou, na verdade, não foi aqui, em Santos. E Santos, exatamente. Santos, ele trabalhou num restaurante na Praia do Gonzaga. E olha, lá ele veio pra cá. E o senhor vai ler essa história que ele chegou no Brasil, quando ele chegou no Brasil, por que que ele veio no Brasil, o que ele fez em Santos, nesse livro O Homem das Cataratas. Então esse livro ficou pronto agora, Rita Araújo, agora na semana passada, ele está bem quentinho. Nós vamos lançar esse livro, estamos apoiando o lançamento desse livro, agora no início de agosto, dia 7 de agosto. Aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para a Annalise Kohlenberger, que é a sua filha mais velha, Annalise, e o Exídio Ouro Júnior, que é o marido da Annalise. Os dois escreveram essa biografia maravilhosa. E o Parque Nacional do Iguaçu, os colaboradores também, patrocinadores também, e o nosso programa Histórias e Memórias também apoiou a publicação desse livro. Então, estou entregando aqui em primeira mão para a professora Carminha e para o professor Afonso esse livro, O Homem das Cataratas. E, professor Afonso, dentro dessa nossa balada aí, os personagens e autoridades que visitaram Foz do Iguaçu nesses últimos anos aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, visitaram Foz do Iguaçu todos os presidentes da República, Juscelino, até a Dilma. Todos estiveram aqui. Né? Mas, além disso, esteve visitando Foz do Iguaçu recentemente. Bill Clinton... Só que ele já não era presidente dos Estados Unidos. Ele veio com o Coppola, que é o Francis Ford Coppola, que é um grande diretor de cinema, Princesa Diana. Mas no passado, quem esteve aqui por acaso, o Walt Disney. O Walt Disney pousou aqui, porque o avião deu um problema, ele pousou em Foz do Iguaçu. Muito pouca gente deve saber disso. Né? E foi reconhecido. Né? Santos Dumont, que todo mundo sabe que esteve aqui. Né? Enfim. Muitas personalidades do Brasil e do mundo. O livro O Homem das Cataratas. Uau. A biografia do senhor Franz Kohlenberger. Quem não conhece, né? Franz Kohlenberger aqui. Verdade. Em Foz do Iguaçu. É, começou lá como garçom, depois passou a ser maître, depois gerente do Hotel das Cataratas, lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu, lá no finalzinho da década de 50. Saudades da churrascaria, Carminha lembrou churrascaria aqui. Churrascaria Cabeça de Boi, na Avenida Brasil, depois lá também na Campestre, na Chácara Campestre. Professor Afonso, lembra disso? Lembro. Nossa. O Kollenberg começou, na verdade, não foi aqui, em Santos. Em Santos, exatamente. Em Santos, ele trabalhou num restaurante na Praia do Gonzaga. E olha, lá ele veio pra cá. E o senhor vai ler essa história que ele chegou no Brasil, quando ele chegou no Brasil, por que que ele veio no Brasil, o que ele fez em Santos, nesse livro O Homem das Cataratas. Então esse livro ficou pronto agora, Rita Araújo, agora na semana passada, ele está bem quentinho. Nós vamos lançar esse livro, estamos apoiando o lançamento desse livro, agora no início de agosto, dia 7 de agosto. Aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para a Annalise Kollenberg, que é a sua filha mais velha, Annalise, e o Exídio Ouro Júnior, que é o marido da Annalise. Os dois escreveram essa biografia maravilhosa, e o Parque Nacional do Iguaçu, os colaboradores também, patrocinadores também, e o nosso programa Histórias e Memórias também apoiou a publicação desse livro. Então, estou entregando aqui em primeira mão para a professora Carminha e para o professor Afonso esse livro, O Homem das Cataratas. E, professor Afonso, dentro dessa nossa balada aí, os personagens e autoridades que visitaram Foz do Iguaçu nesses últimos anos aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, visitaram Foz do Iguaçu todos os presidentes da República, Juscelino, até a Dilma. Todos estiveram aqui. Né? Mas, além disso, esteve visitando Foz do Iguaçu recentemente. Bill Clinton, só que ele já não era presidente dos Estados Unidos. Uhum. Ele veio com o Coppola, que é o Francis Ford Coppola, que é um grande diretor de cinema, Princesa Diana. Mas no passado, quem esteve aqui por acaso, o Walt Disney. O Walt Disney pousou aqui, porque o avião deu um problema, ele pousou em Foz do Iguaçu. Muito pouca gente deve saber disso. Né? E foi reconhecido. Né? Santos Dumont, que todo mundo sabe que esteve aqui. Uhum. Né? Enfim. Muitas personalidades do Brasil e do mundo vieram e vêm a Foz do Iguaçu. Sim. Fora que Juscelino Kubitschek viveu durante a presidência da República, esteve aqui várias vezes. Verdade. Ela nasceu, Foz do Iguaçu nasceu famosa, nasceu linda com as cataratas do Iguaçu. E depois, agora, com o passar do tempo, vai ficando mais bonita, mas ela nasceu. E nasceu para brilhar, né? Eu acho, tenho certeza. É uma estrela. E hoje, mais do que nunca, né? Lógico. Hoje é uma cidade global. Verdade. É a única cidade brasileira global. Uhum. É a maior cidade brasileira de fronteiras. Pouca gente sabe disso. O governo federal teria que ter um olho muito maior aqui. Porque nós estamos na maior cidade de fronteira do Brasil. E temos uma universidade de perfil internacional. Que é a UNILA. Que é a UNILA. Cujo projeto é inédito no mundo. Não tem nenhuma universidade no mundo com projeto de universidade que a UNILA tem. De multi e interdisciplinaridade, que é um negócio bem novo no mundo. A UNILA tem. Olha que beleza, hein? Professora Carminha, nessa balada aí de universidade, a senhora estudou no Monsenhor Guilherme, aqui em Foz do Iguaçu. Primeiro no Mitre. No Mitre. E naquele tempo, eu não gosto de falar assim naquele tempo, mas afinal de contas, né, quase setentona, então eu já me permito dizer isso, tinha jardim de infância. Eu fiz jardim de infância. Eu e meu irmão fizemos jardim de infância dentro do Mitre. Coisa que hoje em dia não tem. Colégio não público. Não tem colégio público, a não ser os municipais, alguns, né? Não tem. Então, eu estudei sempre aqui em Foz do Iguaçu. Fez só contabilidade também. Fiz contabilidade, fiz magistério. Aí depois, mais tarde, já professora, fui fazer faculdade de pedagogia, mas para ganhar um pouquinho mais, porque eu acho que a faculdade não me acrescentou grandes conhecimentos, não. Mas foi um meio de melhorar um pouquinho mais as minhas aulas e o meu conhecimento didático. Falar nisso, eu gostaria de fazer uma parte aqui e mandar um abraço para a nossa colega Maria Odete Rolon, que esteve reunida com a gente aqui num papo gostoso no Dia das Mães e que sofreu um acidente semana passada. Fez uma cirurgia na perna, no fêmur. E parece-me, segundo eu soube, faz 2 dias que eu... Vieram e vêm a Foz do Iguaçu. Sim. Fora que Juscelino Kubitschek viveu durante a presidência da República, esteve aqui várias vezes. Verdade. Né?

Com certeza. É, felicidades aí para ela, boa, boa recuperação, né? Precisamos dela aqui, né? Contando as histórias dela e dessa área de educação. A senhora que trabalhou nessa questão da educação em Foz do Iguaçu, foi professora desde novinha até a aposentadoria. Pegando o gancho do professor Afonso também aqui sobre a UNILA, como que está a educação hoje comparativamente com aquela educação que a senhora passou e a senhora dava aula no passado? Bom, eu vejo ainda com bons olhos a educação pública. Basta empenho dos governos, porque o professor da escola pública realmente ele é um herói. Ele dá aula por amor, tirando alguns malandros que tem em toda parte. Todas as profissões, mas os oportunistas, porque aquele que faz um concurso e passa é sinal que ele se preparou para essa função, certo? E eu vejo uma coisa linda para Foz do Iguaçu, a vinda da UNILA. É uma universidade latino-americana, tá? Com recursos públicos e com ideias maravilhosas. Eu vejo com muita preocupação a abertura de muitas faculdades particulares, onde o objetivo é dar um diploma e não conhecimento. Pagou, passou. Isso é triste, isso é muito feio na educação. O objetivo da educação, já a palavra diz, educar, é formar e não simplesmente habilitar. Habilitado qualquer um pode ser. Exercer uma função com amor e com técnica é meio difícil. Precisa empenho, precisa bons condutores da educação. Eu vejo dessa maneira. Para Foz do Iguaçu, eu acho maravilhoso. Quanto mais educação tiver, mais o povo vai se tornando cidadão. Espero que as cabeças melhorem cada vez mais, porque... Ai, eu nem quero falar em política nem nada, mas eu vejo com muita preocupação também a educação dentro da política. Haja visto que podem dar aumento de salário para uma classe do governo X e para outra classe Y. Não está certo. Não é o mesmo critério. Não está certo. Professor Afonso, falta vontade política, professor Afonso? Sempre faltou e continua faltando. E há uma má vontade explícita. Eu também. Até não chegaria tanto, mas acho que existe também, nesse quesito, né, alguns lances realmente de vingança. De vingar a vida... Mas, professor, não só na área da educação, acho que da saúde, né? Também. São duas áreas cruciais. Uhum. O Brasil só vai ser um país importante no cenário internacional se tiver duas coisas que são fundamentais. Verdade. Saúde e educação. Mas eu queria falar da educação, um aspecto que eu julgo muitíssimo importante. Com a vinda do SAMEC para Itaipu Binacional, a educação em Foz do Iguaçu deu um salto. Pouquíssimas pessoas pensam, são capazes de relacionar isso. Porque fica imaginando, o SAMEC é diretor da Itaipu. Sim, mas o salto qual foi? Primeiro, a criação e funcionamento do Parque Tecnológico da Itaipu, PTI. Uhum. O PTI tem, agregado a ele, a UniOeste, agregado a ele várias universidades federais que oferecem cursos à distância, no qual muita gente pensa que é alguma coisa fácil. Não é nada fácil, não, e é de alta qualidade. Agregado a ele tem todo um estudo da Bacia do Prata, vários enormes projetos, né? Enfim, o PTI é referência hoje nacional e pode-se dizer internacional. E a segunda coisa, é bom que a gente saiba, a UNILA foi instalada em Foz do Iguaçu por vontade expressa do presidente Lula, mas também por um trabalho muitíssimo bem feito, de base, feito pelo SAMEC. Então, a cidade tem muitíssimo a agradecer, né? São coisas que realmente não competiriam, entre aspas, a ele. Ele está aqui para, como se dizia anteriormente ao SAMEC, a Itaipu só está aqui para gerar energia, mais nada. O SAMEC mudou essa história. A posição dele é que a Itaipu, sim, será uma geradora de energia, continuará assim. Haja visto que podem dar aumento de salário para uma classe do governo X

chance para se emocionar. E dançar ao som das músicas que fizeram história. E marcaram época. ABBA, The History Tribute Show, dia 18 de julho na ONU Music Hall. Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45 98310181. Mais um show com carimbo da sua Transamérica. Transamérica. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Cortándome el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir siempre el miedo fue tonto. Casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Tá vendo? Não tinha razão. Essa música é tudo de bom, tudo de verdade. Olha o tempo que ela foi da banda Sui Generis, né? Do Charlie Garcia, aprendizaje argentino, né? Não então, da minha época. É da minha época. Mas, gente, uma letra maravilhosa, tudo a ver, as respostas. Falou bastante aí de professores, né? Dos maestros, falando os filhos trazem muitas respostas para nós. Então, enfim, essa letra é tudo de bom. Guarda para você aí, Márcio. Essa seu filhinho aí vai trazer alguma coisa. Então, gente, continuando o bate-papo, né, Pegoraro? Eu quero mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Carlos Alberto Giovanni, lá de Maringá. Carlos Alberto, toda manhã acompanha nosso programa lá pela web. Um abraço aí, Carlão. Um abraço para Fátima também, a esposa do Carlão. E o Carlão também foi professor lá. Então, nós estamos hoje aqui com dois dos maiores professores que Foz do Iguaçu já teve, né? Responsáveis por milhares e milhares de alunos formados. E o Carlão lá também, e a Fátima também, casal de professores lá de Maringá, que são nossos amigos. Mas eu queria perguntar para a professora Carmen, professora Carminha, existia no passado aqui em Foz do Iguaçu uma confeitaria, não sei se a confeitaria se chamava Tirolesa ou Camponesa. Não, tem Tirolesa, perto da minha casa. Confirmado, né? Tirolesa. A confeitaria se chamava Tirolesa. Tirolesa, na frente do pronto-socorro. O que aconteceu lá nessa confeitaria Tirolesa aí? Conta pra nós. O que a senhora conheceu lá nessa confeitaria? Eu conheci o meu companheiro até hoje, o Afonso. Conta pra nós um pouquinho dessa história aí, professora. Ah, é meio triste. Mas o final foi feliz. Ai, eu estava lá com as amigas, meio tristinha, terminando o namoro, né? Com outro rapaz. E aí eu enxergo alguém numa mesa me secando, né? A gente falava que era secar, né? Hoje em dia não sei como é que é o termo, mas não. Você Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Tá vendo? Não tinha razão. Essa música é tudo de bom, tudo de verdade. Olha o tempo que ela foi da banda Sui Generis, né? Do Charlie Garcia, Aprendizaje, argentina, né? Não é então, da minha época. É da minha época. Mas, gente, uma letra maravilhosa, tudo a ver, as respostas. Falou bastante aí de professores, né? Os maestros, falando os filhos trazem muitas respostas para nós. Então, enfim, essa letra é tudo de bom. Guarda para você aí, Márcio. Essa seu filhinho aí vai trazer alguma coisa. Então, gente, continuando o bate-papo, né, Pegoraro? Eu quero mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Carlos Alberto Giovanni, lá de Maringá. Carlos Alberto, toda manhã acompanha nosso programa lá pela web. Um abraço aí, Carlão. Um abraço para Fátima também, a esposa do Carlão. E o Carlão também foi professor lá. Então, nós estamos hoje aqui com dois dos maiores professores que Foz do Iguaçu já teve, né? Responsáveis por milhares e milhares de alunos formados. E o Carlão lá também, e a Fátima também, casal de professores lá de Maringá, que são nossos amigos. Mas eu queria perguntar para a professora Carmen, professora Carminha, existia no passado aqui em Foz do Iguaçu uma confeitaria, não sei se a confeitaria se chamava Tirolesa ou camponesa, até não, tirolesa, perto da minha casa. Confirmado, né? Tirolesa. A confeitaria se chamava Tirolesa. Na frente do pronto-socorro. O que aconteceu lá nessa confeitaria Tirolesa aí? Conta pra nós aí. O que a senhora conheceu lá nessa confeitaria? Eu conheci o meu companheiro até hoje, o Afonso. Conta pra nós um pouquinho dessa história aí, professora. Ah, é meio triste. Mas o final foi feliz. Ai, eu estava lá com as amigas, meio tristinha, terminando o namoro, né? Com outro rapaz. E aí eu enxergo alguém numa mesa me secando, né? A gente falava que era secar, né? Hoje em dia não sei como é que é o termo, mas... Não, naquele tempo não tinha os ficantes e... como é que é? Eu vi na televisão esses dias, ficante fixo, essas coisas assim. Eu tô me atualizando. Só de passagem, né? Ou é fixo? Não, a gente flertava, paquerava no nosso tempo, eram esses termos, né? E aí alguém me olhou, eu olhei também, mas eu olhei para outra mesa que tava o ex, né? E no final das contas, conheci a figura que permanece comigo até hoje, me aguentando também, né? Porque não sou fácil. Né? Quantos anos de casado, professora? Vai fazer 36. 36 anos. E casaram aqui do ladinho da rádio, né? Exatamente, bairro, igreja, Maracanã. Na igreja aqui, do Maracanã. Na igreja Maracanã, igreja São Paulo Apóstolo. O nosso casamento foi um pouquinho diferente dos outros. Nós casamos na igreja católica aqui. Só que o padre foi importado, né? Veio de Campinas, colega do Afonso. Terra lá do professor e Afonso. E foi uma cerimônia simples. Não é a terra dele, é Santos. Santos, né? Ele já gritou aqui do lado, que ele não é de Campinas. Mas ele estudou, ele fez os estudos dele em Campinas. E aí foi uma cerimônia simples, mas muito singela. Nós tínhamos uma amiga em comum, a Madalena Klein, cantava, que era uma beleza. Naquela época ela morava em Curitiba, ela veio especialmente para o casamento, para cantar Ave Maria. O Arsoval Mota emprestou um violino do meu pai e tocou um violino. Foi assim, o padre foi só a nossa celebrante, foi só a nossa testemunha. Nós nos casamos ali perante todos. Foi muito bonito mesmo, muito simples, mas muito bonito o nosso casamento. Que legal. Rita, deixa eu ler aqui uns comentários que surgiram aqui. A Luciana já trouxe para nós aqui do WhatsApp. O Tiago de Azevedo mandou para nós aqui: sorteio de Rosário pela Transamérica Foz 104.5, programa Histórias e Memórias do nosso amigo Jorge Pegoraro, que conta casos iguaçuenses com convidados que viveram os bons tempos do início de nossa amada Foz do Iguaçu. Olha que bacana. Sim, Tiago, você esqueceu que o Pegoraro tem uma partner? O programa é do Pegoraro e da Rita. Isso, com olha a o Rita ciúme. Hoje. Olha os ciúmes aqui da Rita, tá vendo? Olha só a equipe. Sim, nossa amiga Érica Aquino também, ligada no programa Histórias e Memórias. com o nosso friend Jorge. O tempo não tinha os ficantes e... É, como é que é? Eu vi na televisão esses dias, é, ficante fixo, essas coisas assim. É, eu tô me atualizando. Só de passagem, é, ou é fixo? Não, a gente flertava, paquerava no nosso tempo, eram esses termos, né? E aí alguém me olhou, eu olhei também, mas eu olhei pra outra mesa que tava o ex, né? E no final das contas, conheci a figura que permanece comigo até hoje, me aguentando também, né? Porque não sou fácil. Quantos anos de casado, professora? Vai fazer 36. 36 anos. E casaram aqui do ladinho da rádio, né? Exatamente, nesse bairro, igreja, Maracanã. Na igreja aqui, do Maracanã. Na igreja Maracanã, igreja São Paulo Apóstolo. É, o nosso casamento foi um pouquinho diferente dos outros. É, nós casamos na igreja católica aqui. Só que o padre foi importado, né? Veio de Campinas, colega do Afonso. Terra lá do professor e Afonso. E foi uma cerimônia simples. É, não é a terra dele, é Santos. Santos, né? Ele já gritou aqui do lado, que ele não é de Campinas. Mas ele estudou, ele fez os estudos dele em Campinas. E aí foi uma cerimônia simples, mas muito singela. É, nós tínhamos uma amiga em comum, a Madalena Klein, cantava, que era uma beleza. Naquela época ela morava em Curitiba, ela veio especialmente para o casamento, para cantar Ave Maria. É, o Arsoval Mota emprestou um violino do meu pai e tocou um violino. Foi assim, o padre foi só a nossa celebrante, foi só a nossa testemunha. Nós nos casamos ali perante todos. Foi muito bonito mesmo, muito simples, mas muito bonito o nosso casamento. Que legal. Rita, deixa eu ler aqui uns comentários que surgiram aqui. A Luciana já trouxe para nós aqui do WhatsApp. O Tiago de Azevedo mandou para nós aqui: sorteio de Rosário pela Transamérica Foz 104.5, programa Histórias e Memórias do nosso amigo Jorge Pegoraro, que conta casos iguaçuenses com convidados que viveram os bons tempos do início de nossa amada Foz do Iguaçu. Olha que bacana. Sim, Tiago, você esqueceu que o Pegoraro tem uma partner? O programa é do Pegoraro e da Rita. Isso, com olha a o Rita ciúme. Hoje, olha os ciúmes aqui da Rita, tá vendo? Olha só? A equipe, sim, nossa amiga Érica Aquino também, ligada no programa Histórias e Memórias. Com o nosso friend Jorge Pegoraro e Rita Araújo. Aí sim. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom, né? Olha aqui, um abraço para o sogro Nelvi, Tiago e Érica. Olha lá, o sogrão tá com tudo, hein? Sogro de Tiago e Érica, um abração para você. O sogro chama Nelvi. E ninguém manda abraço para a sogra? Credo, né? Ui. E era, ó, só pro sogro, hein? Aqui tá só o sogro. Então vamos lá. E dessa união aí, vamos continuar então aqui o papo que aconteceu lá na... Começou na confeitaria e acabou com o querido Cacá. Exatamente. Cacá é um médico hoje, formado, doutor, e é o Carlos Eduardo, né? É. Já tem netinho? Está vindo aí, a Joaninha vai vir em setembro. Se não vier antes, né? Porque diz que ela é bem grandinha, não sei. Eu espero que ela se comporte e complete-a. Porque o pai dela também não completou bem os 9 meses, né? Apressado. Mas foi... Não, ele não foi apressado, não. Não? Foi problema de saúde mesmo. Ah, tá. Tá? E ele é um presente de Deus para nós, que foi uma gravidez bastante complicada. E eu agradeço todos os dias a Deus pelo presente que ele me deu de ter esse filho maravilhoso. E a cidade agradece por ter esse médico fantástico, né? Pois é bacana isso, né? O filho saiu, foi estudar fora, né? Exatamente. É, não lembro qual a universidade. Universidade que... Federal de Pelotas. De Pelotas. É, lá ele saiu-se muito bem nos estudos e tirou primeiro lugar geral na formatura. Ah, ganhou menção honrosa, ele levou o nome de Foz do Iguaçu bem alto lá nos Pagos do Sul. Que bom. Ah, e durante os 6 anos de faculdade, ele nunca pegou um exame. O CDF-ão era estudioso mesmo. Que bom. E retornou para Foz do Iguaçu? Ele sempre falou que ele era daqui e que ele gostava muito de Foz do Iguaçu. Então ele queria, ele devia a Foz do Iguaçu também a parte profissional dele. E importante também nessa área de medicina, né, professor Afonso? Agora a Foz do Iguaçu também tem um curso superior aqui na área de medicina. Faltava, né, esse faltava, curso para a cidade? Faltava e fechou. Né? E o curso de medicina é realmente um referente. Claro, e Rita Araújo. Aí, sim. Aleluia, citou a Rita. Aleluia. É bom, né? Olha aqui, um abraço para sogro, Nelvi, Tiago e Érica. Olha lá, o sogrão tá com tudo, hein? Sogro de Tiago e Érica, um abração para você. O sogro chama Nelvi. E ninguém manda abraço para sogra? Credo, né? Ui. E ó, só pro sogro, hein? Aqui tá só o sogro. Então vamos lá. E dessa união aí, vamos continuar então aqui o papo que aconteceu lá na... Começou na confeitaria e acabou com o querido Cacá. Exatamente. Cacá é um médico hoje, formado, doutor, e é o Carlos Eduardo, né? É. Já tem netinho? Está vindo aí, a Joaninha vai vir em setembro. Se não vier antes, né? Porque diz que ela é bem grandinha, não sei. Eu espero que ela se comporte e complete. Porque o pai dela também não completou bem os 9 meses, né? Apressado. Mas foi... Não foi apressado. Foi aí, foi problema de saúde mesmo. Tá. E ele é um presente de Deus para nós, que foi uma gravidez bastante complicada. E eu agradeço todos os dias a Deus pelo presente que ele me deu de ter esse filho maravilhoso. E a cidade agradece por ter esse médico fantástico, né? Pois é bacana isso, né? O filho saiu, foi estudar fora, né? Exatamente. Não lembro qual a universidade. Universidade Federal de Pelotas. De Pelotas. Lá ele saiu-se muito bem nos estudos e tirou primeiro lugar geral na formatura. Ganhou menção honrosa, ele levou o nome de Foz do Iguaçu bem alto lá nos Pagos do Sul. Que bom. E durante os 6 anos de faculdade, ele nunca pegou um exame. O CDFão era estudioso mesmo. Que bom. E retornou para Foz do Iguaçu? Ele sempre falou que ele era daqui e que ele gostava muito de Foz do Iguaçu. Então ele devia a Foz do Iguaçu também a parte profissional dele. E importante também nessa área de medicina, né, professor Afonso? Agora a Foz do Iguaçu também tem um curso superior aqui na área de medicina. Faltava, né, esse curso para a cidade? Faltava e fechou, né? E o curso de medicina é realmente um referencial importante para a cidade, né? Por quê? Porque aí você vai ter toda uma modificação no sistema de saúde, que aliás já está acontecendo. Há uns anos atrás, olha, uns 15 anos, né? Foz do Iguaçu não tinha ambulância, para a gente lembrar disso. Né? SIAT, SAMU, etc., são coisas relativamente recentes. Né? Assim como o sistema de tratamento oncológico, cardio, né? Que é referência nacional. Antigamente, uma pessoa que tivesse um câncer tinha que ir para o lugar mais próximo, no caso, Cascavel. Né? Hoje não, hoje ele tem todo o tratamento aqui. Eu sei porque eu fui tratado inteiramente aqui, totalmente aqui, da melhor forma. Um tratamento espetacular no Costa Cavalcante, com os funcionários, com as enfermagens, com os médicos. Excepcional, espetacular. Aliás, nós trouxemos, né, Rita, 2 médicos já aqui para serem entrevistados no programa, Dr. Silvio Carlos Cury, Dr. Fava, né? Muitas pessoas durante a semana me falando isso, Dr. Fava, fez o parto das minhas filhas, Dr. Cury já atendeu meus pais, então assim, traz, né, uma felicidade para as pessoas de ouvirem essas pessoas que atuaram muito aqui em Foz do Iguaçu, né, principalmente na medicina. E eu não posso deixar de perguntar também para vocês, para Carminha e professor Afonso também, como que vocês viam a Santa Casa, né, aqui de Foz do Iguaçu? Santa Casa traz saudades de quem viveu nessa época? Saudades imensas, porque o Carlos Eduardo, nosso Cacá, nasceu na Santa Casa, nas mãos do Dr. Silvio Cury. Tanto é que no dia da formatura, o primeiro convite que ele postou foi para o Dr. Puri e o segundo convite foi para o Dr. Osmar Esculápio. É uma pena que os dois não puderam comparecer. O Dr. Esculápio já tinha sido e o Dr. Puri já estava bastante velhinho e não pôde comparecer. Mas a Santa Casa era a nossa casa. A minha mãe, eu tinha 11 anos, a minha mãe teve uma gravidez tubária, fez uma cirurgia que naquela época, em cada 1.000 casos, se sobreviviam 10 ou 20, ela viveu até os 84 anos. Então, a Santa Casa, falem mal que falarem, Santa Casa era o hospital referência de Foz do Iguaçu. Coisa que nós agora temos um hospital municipal e gostaríamos que fosse... importante para a cidade, não é? Por quê? Porque aí você vai ter toda uma modificação no sistema de saúde, que aliás já está acontecendo. Há uns anos atrás, uns 15 anos, não é? O Iguaçu não tinha ambulância, para a gente lembrar disso. É? SEAD, SAMU, etc., são coisas relativamente recentes. É? Assim como o sistema de tratamento oncológico, cardio, é? Que é referência nacional. Antigamente, uma pessoa que tivesse um câncer tinha que ir para o lugar mais próximo, no caso, Cascavel. Né? Hoje não, hoje ele tem todo o tratamento aqui. Eu sei porque eu fui tratado inteiramente aqui, totalmente aqui, na melhor forma, um tratamento espetacular, no Costa Cavalcante, com os funcionários, com as enfermagens, com os médicos. Excepcional, espetacular. Aliás, nós trouxemos, né, Rita, dois médicos já aqui para serem entrevistados no programa, Dr. Silvio Carlos Cury, Dr. Fava, né? Muitas pessoas durante a semana me falando isso, Dr. Fava fez o parto das minhas filhas, Dr. Cury já atendeu meus pais, então assim, traz, né, uma felicidade para as pessoas de ouvirem. Essas pessoas que atuaram muito aqui em Foz do Iguaçu, né? Principalmente na medicina. E eu não posso deixar de perguntar também para vocês, para Carminha e professor Afonso também, como que vocês viam a Santa Casa, né? Aqui de Foz do Iguaçu. Santa Casa traz saudades de quem viveu nessa época? Saudades imensas, porque o Carlos Eduardo, nosso Cacá, nasceu na Santa Casa, nas mãos do Dr. Silvio Cury. Tanto é que no dia da formatura, o primeiro convite que ele postou foi para o Dr. Puri e o segundo convite foi para o Dr. Osmar Esculápio. É uma pena que os dois não puderam comparecer. Né? O Dr. Esculápio já tinha sido e o Dr. Puri já estava bastante velhinho e não pôde comparecer. Mas a Santa Casa era a nossa casa. A minha mãe, eu tinha 11 anos, a minha mãe teve uma gravidez tubária, fez uma cirurgia que, naquela época, em cada 1000 casos, se sobreviviam 10 ou 20, ela viveu até os 84 anos. Então, a Santa Casa, falem mal que falarem, Santa Casa era o hospital referência de Foz do Iguaçu. Coisa que nós agora temos um hospital municipal e gostaríamos que fosse, não tivesse o mesmo futuro que teve a Santa Casa. É nosso, é da cidade. Foi feito para atender a cidade. Por que que nós não podemos ter uma medicina de alta qualidade aqui em Foz do Iguaçu? Nós temos bons médicos. Eu acho que está faltando é um pouquinho de vontade política. Mas a Santa Casa deixou uma lacuna imensa. É uma pena passar na frente daquele prédio e ver onde nasceram tantas crianças, tantas pessoas... fizeram seu tratamento médico, hospitalar lá e continuam vivos inteiros. Então, não justifica perder um bem que a cidade teve. Inclusive, o Dr. Fava comentou aqui no nosso programa, ao vivo aqui na Transamérica, que ele trouxe várias inovações, né? Ele foi pioneiro aqui em vários tratamentos médicos, em uso de equipamentos, porque ele tinha uma facilidade aqui próximo do Paraguai, que vinham produtos importados direto dos Estados Unidos, né? E ele já usava esses aparelhos aqui em Foz do Iguaçu. É isso, professor Afonso? É isso e mais do que isso, Jorge. É lamentável a gente ver a Santa Casa no estado que está, o prédio. Ela já faliu, já foi não vendida. Se acertou nada das dívidas trabalhistas. Até hoje. Aqueles profissionais, né, de medicina. Não só os profissionais, funcionários. Funcionários. É gente que trabalhou ali arduamente, não é brincadeira. Que já tinha uma dívida acumulada e até hoje isso não foi acertado. O hospital atual, o hospital municipal, são raríssimos os municípios brasileiros, para não dizer do Paraná, que tem um hospital municipal. E nós temos um hospital municipal inteiramente equipado. Lamentavelmente, nós temos grandes problemas de administração do hospital municipal. Mas o hospital municipal, como disse a Carmen, é alguma coisa da cidade de Foz do Iguaçu. E tem que ser, sim, preservado. O atendimento do hospital municipal, se alguém já foi lá e vê o hospital, é muitíssimo bem feito. Nós temos bons médicos, bons enfermeiros, funcionários dedicados. É preciso que o hospital municipal, que é uma referência da cidade de Foz do Iguaçu, seja mantido. É, não tivesse o mesmo futuro que teve a Santa Casa. É nosso, é da cidade. Foi feito para atender a cidade. Por que que nós não podemos ter uma medicina de alta qualidade aqui em Foz do Iguaçu? Nós temos bons médicos. Eu acho que está faltando é um pouquinho de vontade política. Mas a Santa Casa deixou uma lacuna imensa. É uma pena passar na frente daquele prédio e ver onde nasceram tantas crianças, tantas pessoas fizeram seu tratamento médico, hospitalar lá e continuam vivos inteiros. Então, não justifica perder um bem que a cidade teve. Inclusive, o Dr. Fava comentou aqui no nosso programa ao vivo, aqui na Transamérica, que ele trouxe várias inovações, né? Ele foi pioneiro aqui em vários tratamentos médicos, em uso de equipamentos, porque ele tinha uma facilidade aqui próximo do Paraguai, que vinham produtos importados direto dos Estados Unidos, né? E ele já usava esses aparelhos aqui em Foz do Iguaçu. É isso, professor Afonso? É isso e mais do que isso, Jorge. É lamentável a gente ver a Santa Casa no estado que está, o prédio. Ela já faliu, já foi não vendida. Se acertou nada das dívidas trabalhistas. Até hoje. Aqueles profissionais, né, de medicina. Não só os profissionais, funcionários. Funcionários. É gente que trabalhou ali arduamente, não é brincadeira. Que já tinha uma dívida acumulada e até hoje isso não foi acertado. O hospital atual, o hospital municipal, são raríssimos os municípios brasileiros, para não dizer do Paraná, que tem um hospital municipal. E nós temos um hospital municipal inteiramente equipado. Lamentavelmente, nós temos grandes problemas de administração do hospital municipal. Mas o hospital municipal, como disse a Carmen, é alguma coisa da cidade de Foz do Iguaçu. E tem que ser, sim, preservado. O atendimento do hospital municipal, se alguém já foi lá e vê o hospital, é muitíssimo bem feito. Nós temos bons médicos, bons enfermeiros, funcionários dedicados. É preciso que o Hospital Municipal, que é uma referência da cidade de Foz do Iguaçu, seja mantido. Eu vou contar um caso agora, muito recentemente. Um cidadão norte-americano, por uma fatalidade, levou um tiro na barriga. E o cidadão foi operado, por sinal, quem operou foi o Cacá. Né? E ele ficou, era um senhor de meia-idade, apavorado pelo seguinte: como é que eu vou pagar? Quando o médico, o Cacá, diz a ele: o senhor não vai pagar nada. Mas como não vou pagar nada? Eu levei um tiro, fui atacado, como é que eu não pago nada? Senhor, aqui no Brasil não paga nada. O cara falou: mas não é possível. Não é possível, porque nos Estados Unidos eu tenho que pagar, etc. Mas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil o senhor não paga nada. É. Você imagina o que esse cidadão fala de Foz do Iguaçu nos Estados Unidos. É isso que tem que ser. Ou seja, nós temos coisas boas também. Claro, né? claro que sim. E profissionais dedicados, né? Hoje, por exemplo, é domingo, né? Meu filho está trabalhando no hospital. Está de plantão. Está no municipal, está de plantão, fazendo cirurgia. Quer dizer, por quê? Porque o hospital é uma coisa complexa, Jorge. Ele funciona 365 dias do ano, não tem feriado. O hospital não tem feriado. 24 horas por dia. Não tem assim, olha, fechou as portas. Não tem chave na porta, como costuma. Não tem chave na porta, não tem porta de entrada, não tem freado. Certo. Quer dizer, é uma administração totalmente diferente. Especial. Do que você possa imaginar. Uma universidade é uma administração diferente? É, mas tem feriado, tem férias, tem horário. Hospital, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Não tem como você... Ah, o hospital fechou, está todo mundo em casa. Isso não existe. E eles conseguem fazer isso. Então é preciso um grande esforço da cidade para manter o hospital municipal funcionando. Não é possível pensar em fechá-lo de maneira nenhuma. Não, com certeza vamos fazer uma campanha aqui também no programa para cada vez melhor a educação e a saúde aqui de Foz do Iguaçu. Rita Araújo, sabe quem está nos ouvindo nesta manhã chuvosa? O Neuvi e a Naura são nossos amigos. O Neuvi é funcionário da Itaipu Binacional. E a Naura, gente boa pra caramba, esse casal aí, está nos ouvindo lá. Que bom, ao hoje vivo mais rádio. Ouvintes, porque é a feirinha, né?

de Rita Lee, Baila Comigo. Como você baila na trilha? Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Histórias e Memórias. Deixa eu dar uma... Foi ótima essa, né? Aqui a gente vai continuando, tá? No bate-papo lascado, nós vamos... ainda dá tempo, né? 88282828, é rapidinho. Acho que tem esse 2 minutos só para você participar. Acabando o nosso tempo aí de sorteio. Então o WhatsApp 8828... O Rosário sumiu aqui, Rita. Esse, mas tá passando esse Rosário para... sumiu. Peça para Thelma outro, porque ele sumiu. Não sei. Revista aqui no bolso... Ele veio 2 vezes no meu bolso, eu disse pra ele, não me pertence, volta pra mesa, e ele tá aqui, ó, bem na tá frente aqui da Carminha, mas tá vendo? A Carminha vai sortear, né? A Carminha hoje que vai fazer os sorteios, e gente, assim, o sorteio sem olhar, papapá, temos aqui número de telefone, não sabe quem é o primeiro nome, então eu tô tranquila quanto ao sorteio, infelizmente eu não posso participar, senão eu já tava ali. WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz, tá? E o telefone fixo 3028-2828. Ainda dá tempo, tá? De você ganhar o yakisoba, o bolo. Meu Deus, como tem gente. Só me dá alegria, histórias e memórias. Só me dá alegria. Bombou o nosso programa aí. Graças a Deus. Viva a chuva, viva tudo. Chuva. Mas é que aquela história, né? Como é que foi o primeiro programa? Quem que a gente trouxe? Exatamente, então, o Dom Laurindo já abençoou nosso programa aqui, nosso estúdio da Transamérica. Nada funciona sem uma bela de uma bênção, né? Então, nós vamos tocar mais uma música enquanto vamos discutir aqui, Pegoraro, porque tem demais. Tem muitos brindes, né? Muitos brindes e muita gente participando, então... Vamos se bailar na tribo! Deixa eu dar uma... Foi ótima essa, né? Aqui a gente vai continuando, tá? No bate-papo lascado, nós vamos... ainda dá tempo, né? 88282828, é rapidinho. Acho que tem esse 2 minutos só pra você participar. Acabando o nosso tempo aí de sorteio. Então o WhatsApp 8828... O Rosário sumiu aqui, Rita. Mas tá passando esse Rosário pra... sumiu. Peça pra Thelma outro, porque ele sumiu. Não sei. Revista aqui no bolso... Ele veio 2 vezes no meu bolso, eu disse pra ele, não me pertence, volta pra mesa, e ele tá aqui, ó, bem na tá frente aqui da Carminha, mas tá vendo? A Carminha vai sortear, né? A Carminha hoje que vai fazer os sorteios, e gente, assim, o sorteio sem olhar, papapá, temos aqui número de telefone, não sabe quem é o primeiro nome, então eu tô tranquila quanto ao sorteio, infelizmente eu não posso participar, senão eu já tava ali. WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz, tá? E o telefone fixo 3028-2828. Ainda dá tempo, tá? De você ganhar o yakisoba, o bolo. Meu Deus, como tem gente. Só me dá alegria, histórias e memórias. Só me dá alegria. Bombou o nosso programa aí. Graças a Deus. Viva a chuva, viva tudo. Chuva. Mas é que aquela história, né? Como é que foi o primeiro programa? Quem que a gente trouxe? Exatamente, então, o Dom Laurindo já abençoou nosso programa aqui, nosso estúdio da Transamérica. Nada funciona sem uma bela de uma bênção, né? Então, nós vamos tocar mais uma música enquanto vamos discutir aqui, Pegoraro, porque tem demais os sorteios. Muitos brindes, né? Muitos brindes e muita gente participando, então eu tô até vesga aqui. Márcio, vamos... Eu não sou vesga, eu só tô uma leve assim, sabe? Uma leve. Nós vamos de mais uma música... Aquela que você reclamou, que não tinha tocado, seu Márcio. Vamos lá. Dana Summer, On the Radio. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Some found the letter you wrote me on. said your name, but I knew just who they meant. Vesga aqui. Márcio, vamos... Eu não sou vesga. Eu só tô uma leve, assim, sabe? Uma leve. Nós vamos de mais uma música, aquela que você reclamou, que não tinha tocado, seu Márcio. Vamos lá. Donna Summer, On the Radio. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Now, don't it kind of strike you sad when you hear a song?

Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45 98310181. Mais um show com o carimbo da sua Transamérica. Transamérica. A rádio onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Professora Carminha, não era isso, era cansaço mesmo. Olha, vou contar. Nossa, tá dando briga aqui. Cidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Transamérica é pop. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Dia 18 de julho, você vai assistir ao show que é considerado o melhor tributo da América Latina. The History, a Tribute Show. Prepare-se para se emocionar. E dançar ao som das músicas que fizeram história. E marcaram época. ABBA, The History A Tribute Show, dia 18 de julho na ONU Music Hall. Informações sobre vendas de ingressos 3027-5700 ou pelo WhatsApp 45 98310181. Mais um show com o carimbo da sua Transamérica. Transamérica. A rádio onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Professora Carminha, não era isso, era cansaço mesmo. Vou nossa, contar. Nossa, tá dando briga aqui. Sim, no estúdio tá já, dando, né? Briga, soco, tapa, ainda bem que essa parede aqui é bem... Pessoal, nossos amigos ouvintes, né, como não podem enxergar o que tá acontecendo aqui dentro, mas tem quatro, cinco páginas de pessoas participando do nosso programa, olha, graças a Deus, né, deixamos, Rita? A Carminha aqui bem doida. Para não escolher, né? Tantos nomes aqui de pessoas que escreveram. E não só através do WhatsApp, que legal, né? Tem gente telefonando também. Então, aqui tá bacana, porque o sorteio vem entre o WhatsApp, no fixo, que é aquele que eu digo que eu prefiro, né? Eu gosto de ouvir a voz. E o também da fanpage do Facebook. Do então, realmente, nós começamos assim bem, né? Fraquinhos, assim, era aquela meia dúzia de nomes, né? Hoje eu tenho folhas aqui, não tenho mãos para segurar. E a Carminha ficou bem doida para escolher. Porque ela virava para o lado, gente, ia fazendo X. Pá, pá, pá. E assim foi. E eu aqui bem tristinha para entregar, né? Porque eu queria tudo para mim. E sou sincera. Eu queria o bolo, eu queria que soube, eu queria passear. Eu queria o terço. Né, professor? A gente quer tudo. Aqui tem brinde para todos os gostos. Eu tem. Queria todos, mas eu sou bem boazinha, né? Nesse ponto. Não teve chuncho, eu sou testemunha. Gente, quatro folhas aqui de um... Cinco, Carminha, lá. Cinco tem folhas aqui. Uma, duas, três, quatro. Cinco, gente, folhas. Gente, e não foi escolhido assim o nome... Foi na base do... Meu pai mandou pegar esse aqui. É verdade. Né? Podem saber que não tem chuncho. Não tem. Não tem nada a ver, né? A gente exatamente. Quer fazer o pessoal ficar feliz. Bom, vamos fazer o sorteio que depois a gente conversa tranquilo para despedir do professor Afonso e da professora Carminha. Vamos lá no ganhador. Vamos começar com o yakisoba. Quem ganhou o yakisoba, você tem de segunda a sábado, de terça a sábado, a partir das 5h30 da tarde, tá? Para ir lá saborear o teu yakisoba ou levar para sua casa, como você preferir. Foi a Cíntia Sotelo. Parabéns, Cíntia Sotelo. Você vai saborear um yakisoba lá do Bar do Japa. Isso, com direito a aplausos. Beleza. Riscando aqui. Vamos ver quem ganhou agora Maravilhas do Mundo, Pegoraro. É só, não tem só esse Miriam aqui? Não tem sobrenome, não tem nada? Tá já, dando, né? Briga, soco, tapa. Ainda bem que essa parede aqui é bem... Pessoal, nossos amigos ouvintes, né? Como não podem enxergar o que está acontecendo aqui dentro, mas tem 4 ou 5 páginas de pessoas participando do nosso programa. Olha, graças a Deus, né? Deixamos, Rita, a Carminha aqui bem doida. Para não escolher, né? Tantos nomes aqui de pessoas que escreveram. E não só através do WhatsApp, que legal, né? Tem gente telefonando também. Então, aqui tá bacana, porque o sorteio vem entre o WhatsApp, no fixo, que é aquele que eu digo que eu prefiro, né? Eu gosto de ouvir a voz, e também da fanpage do Facebook. Do, então, realmente, nós começamos assim bem, né? Fraquinhos, assim, era aquela meia dúzia de nomes, né? Hoje eu tenho folhas aqui, não tenho mãos para segurar, e a Carminha ficou bem doida para escolher. Porque ela virava pro lado, gente, ia fazendo X. Pá, pá, pá, e assim foi. E eu aqui bem tristinha para entregar, né? Porque eu queria tudo para mim. E sou sincera, eu queria o bolo, eu queria que soube, eu queria passear, eu queria o terço, né, professor? A gente quer tudo. Aqui tem brinde para todos os gostos. Eu queria todos, mas eu sou bem boazinha, né, nesse ponto. Não teve chuncho, eu sou testemunha. Gente, 4 folhas aqui de 1.500 nomes. Cinco folhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 gente, folhas. Gente, e não foi escolhido assim o nome... foi na base do meu pai mandou pegar esse aqui. É verdade. Né? Podem saber que não tem chuncho. Não tem nada a ver, né? A gente quer fazer o pessoal ficar feliz. Bom, vamos fazer o sorteio que depois a gente conversa tranquilo para despedir do professor Afonso e da professora Carminha. Vamos lá no ganhador. Vamos começar com o yakisoba. Quem ganhou o yakisoba, você tem de segunda a sábado, de terça a sábado, a partir das 5h30 da tarde, tá? Para ir lá saborear o teu yakisoba ou levar para sua casa, como você preferir. Foi a Cíntia Sotelo. Parabéns, Cíntia Sotelo. Você vai saborear um yakisoba lá do Bar do Japa. Isso, com direito a aplausos. Beleza. Riscando aqui. Vamos ver quem ganhou agora Maravilhas do Mundo, Pegoraro. É só, não tem só esse Miriam aqui? Não tem sobrenome, não tem nada? Tá, nós temos o telefone dela aqui ao lado, né? Então, Miriam, nós mandamos mensagem pra você mandar teu sobrenome, Miriam, tá bom? Você ganhou Maravilhas do Mundo, né, Pegoraro? Ela pode levar 2 acompanhantes e tem 15 dias pra fazer o passeio. Então tá, e tem 15 dias pra dar o sobrenome pra gente. O quanto antes possível. Ai, ai, ai. Gente, não liga, a gente brinca pra caramba. A vida é isso aí, brincar. Se não for brincar, o que que acontece? Eu tenho esse meu jeitão de falar, mas é uma manteiga derretida no fundo, né, Carminha? Não é assim? Cada um se defende como pode. Então, Museu de Cera. Lá, Pegoraro, Museu de Cera agora. Qual é o nome lá da sorteada ou do agora sorteado? Agora foi o sorteado, Eduardo Dreyer. Então, o Eduardo Dreyer pode também levar 2 acompanhantes lá para o Museu de Cera e tem 15 dias para fazer o passeio. E você não precisa mudar o teu sobrenome. Não. Só vai passear agora. Eduardo Dreyer, parabéns. Vamos lá, Vale Dino, Pegoraro. Vale dos Dinossauros também, lá no complexo, né? É para uma pessoa que vai ser sorteado agora e pode levar 2 acompanhantes também. Então, o Raimundo Wagner, mas só dá homem aqui, hein? Raimundo Wagner, pode levar 2 acompanhantes, tem 15 dias para fazer o passeio lá, que fica localizado lá na Estrada das Cataratas, BR-469. Bacana, esse passeio tá... vamos sortear para nós, né? Excelente. Vamos falar com o pessoal lá para sortear aqui para nós. E a gente pede que quando eles forem lá no passeio, tirem fotos, né? Isso. E mande para nós no programa aqui na Transamérica. Bacana. Cite bacana lá Transamérica Foz, que a Luciana posta para a gente verificar aí os nossos ouvintes. Bacana, gente. Olha lá, Avatim. Ai, esse é uma delícia, professora Carminha. Vale a pena. Avatim, quem ganhou... E a casa vai ficar perfumadíssima, é a Marciane Alves. Marciane Alves. Marciane Alves ganhou a Vatim. Ah, outra ali, ó, só no, nos aplausos, né? Você entra em contato, eu passo o teu telefone para a representante e ela vai até você, Marciane. Aproveite e compra alguma coisinha, né? Porque ela já vai caminhar tão longe. Ó, Fê Maria, vamos lá. E o povo ri de mim, que nossa, né? Vamos, quem? Ai, gente, agora é o terço. O terço, vamos mandar um abraço. O terço vai ser complicado de tirar da minha mão, né? É, mandar um abraço especial para Thelma Amaral, né? Para Érica Aquino, também pro Charles e pro Neuvi lá também. Isso. São nossos amigos. E dizer que esse sorteio bombou aí, né? Todo mundo Verdade. Quer ganhar o terço, todo mundo quer... Tá, nós temos o telefone dela aqui ao lado, né? Então, Miriam, nós mandamos mensagem para você mandar teu sobrenome, Miriam, tá bom? Você ganhou Maravilhas do Mundo, né, Pegoraro? Ela pode levar dois acompanhantes e tem 15 dias para fazer o passeio. Então tá, e tem 15 dias para dar o sobrenome pra gente. O quanto antes possível. Ai, ai, ai. Gente, não liga, a gente brinca pra caramba. A vida é isso aí, brincar. Se não for brincar, o que que acontece? Eu tenho esse meu jeitão de falar, mas é uma manteiga derretida no fundo, né, Carminha? Não é assim? Cada um se defende como pode. Então, Museu de Cera, lá, Pegoraro, Museu de Cera agora. Qual é o nome lá da sorteada ou do agora sorteado? Agora foi o sorteado, Eduardo Dreyer. Então, o Eduardo Dreyer pode também levar dois acompanhantes lá para o Museu de Cera e tem 15 dias para fazer o passeio. E você não precisa mudar o teu sobrenome, não, só vai passear agora. Eduardo Dreyer, parabéns. Vamos lá, Vale Dino, Pegoraro. Vale dos Dinossauros também, lá no complexo, né? É para uma pessoa que vai ser sorteado agora e pode levar dois acompanhantes também. Então, o Raimundo Wagner, mas só dá homem aqui, hein? Raimundo Wagner, pode levar dois acompanhantes, tem 15 dias para fazer o passeio lá, que fica localizado lá na Estrada das Cataratas, BR-469. Bacana, esse passeio também, tá, vamos sortear para nós, né? Excelente. Vamos falar com o pessoal lá para sortear aqui para nós. E a gente pede que quando eles forem lá no passeio, tirem fotos, né? Isso. E mande para nós no programa aqui na Transamérica, bacana. Cite bacana. Lá Transamérica Foz, que a Luciana posta para a gente verificar aí os nossos ouvintes. Bacana, gente, olha lá, Avatim, ai, esse é uma delícia, professora Carminha, vale a pena. Avatim, quem ganhou... E a casa vai ficar perfumadíssima, é a Marciane Alves. Marciane Alves. Marciane Alves ganhou a Vatim. Ah, outra ali, ó, só nos aplausos, né? Você entra em contato, eu passo o teu telefone para a representante e ela vai até você, Marciane. Aproveite e compra alguma coisinha, né? Porque ela já vai caminhar tão longe. Ó, Fê Maria, vamos lá. E o povo ri de mim, que nossa, né? Vamos, quem? Ai, gente, agora é o terço. O terço, vamos o terço mandar vai ser complicado um abraço. De tirar da minha mão, né? É, mandar um abraço especial para Thelma Amaral, né? Para Érica Aquino, também pro Charles e pro Neuvi lá também. Isso. São nossos amigos e dizer que esse sorteio bombou aí, né? Todo Verdade. Mundo quer ganhar o terço, todo mundo quer ganhar esse brinde maravilhoso. Olha, a Thelma... Eu acho assim que você devia fazer um tercinho para nós aqui do Histórias e Memórias. Tô na fila. Um tercinho aqui pro Histórias e Memórias, assim, sabe? Tão bom. Pro nosso estúdio. Sim, pro nosso estúdio, coisa e tal. Mas ele vai ficar comigo, viu? Os convidados. Ele só vem pro estúdio no domingo. Só vem? No domingo vem ali, ó. Tão brincando, hein, Thelma? É mó carinha, que é muito lindo mesmo, né? E olha a sorteada, gente, que facerice. Ângela Sampaio. Ei, agora sim precisa música aí. Agora aplausos, olha. Ângela Sampaio, você vai estar abençoadíssima, hein? Esse terço tá levando. Tem mais sorteio? Ó, claro. A Ângela só colocando então que o terço já está aqui no programa, já está aqui na Transamérica Foz. Ela vem pegar aqui com a Luciana, né? Durante o horário comercial aqui. Durante a semana, tira uma fotinho aqui pra gente provar que ela veio aqui e levou o rosário dela. Então, vem buscar com a Luciana aqui na Rádio Transamérica Foz. Parabéns, Ângela Sampaio. E foi Bento, né? Foi Bento. Sim, então tá que tá, né? Olha lá, bolo doce. Se você não for, eu vou, hein? Você vai também, né, Márcio? Se não for, eu vou. Rosana Oliveira. Você foi a contemplada com o bolo doce. Você tem de segunda a sábado. Sábado eles ficam até às 14 horas. Eu aconselho já, é rapidinho, tipo amanhã. Vai amanhã pegar o teu bolo lá e já manda bala, tá? Parabéns, Rosana Oliveira. Fechou, né? todo mundo sorteadinho. Eu aqui só que de bom, olho, né? No terço aqui. Agradecer, né, Rita Araújo? Agradecer todos que participaram, verdade, né? Verdade. Infelizmente a gente não pode dar um brinde para cada um, nós temos que fazer o sorteio, mas felizmente o programa cada vez mais trazendo produtos interessantes, produtos deliciosos, gostosos e produtos de fé. Também, verdade, né? Verdade, muito importante. Eu vou fazer uma rodada aqui com a professora Carminha, o professor Afonso. É, nós já estamos chegando no final do programa. Para dizer o que faltou, né? Falar nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo. E assim, como está Foz do Iguaçu no presente momento, atualmente? Como que vocês enxergam a cidade e o que vocês acham que... Esse brinde maravilhoso. Olha, a Thelma, eu acho assim que você devia fazer um tercinho para nós aqui. Do Histórias de Memórias. Tô na fila. Um tercinho aqui pro Histórias e Memórias, assim, sabe? Tão bom. Pro nosso estúdio. Sim, pro nosso estúdio, coisa e tal. Mas ele vai ficar comigo, viu? Os convidados. Ele só vem pro estúdio no domingo. No domingo vem ali, ó. Tão brincando, hein, Thelma? É mó carinho. Aqui é muito lindo mesmo, né? E olha a sorteada, gente, que facerice. Angela Sampaio. Ei, agora sim precisa música aí. Agora aplausos. Olha, Angela Sampaio, você vai estar abençoadíssima, hein? Esse terço tá levando. Tem mais sorteio? Ó, claro. Angela, só colocando então que o terço já está aqui no programa, já está aqui na Transamérica Foz. Ela vem pegar aqui com a Luciana, né? Durante o horário comercial aqui. Durante a semana, tira uma fotinho aqui pra gente provar que ela veio aqui e levou o rosário dela. Então, vem buscar com a Luciana aqui na Rádio Transamérica Foz. Parabéns, Ângela Sampaio. E foi Bento, né? Foi Bento. Sim, então tá que tá, né? Olha lá, bolo doce. Se você não for, eu vou, hein? Você vai também, né, Márcio? Se não for, eu vou. Rosana Oliveira. Você foi a contemplada com o bolo doce. Você tem de segunda a sábado. Sábado eles ficam até às 14 horas. Eu aconselho já, é rapidinho, tipo amanhã. Vai amanhã pegar o teu bolo lá e já manda bala, tá? Parabéns, Rosana Oliveira. Fechou, né? Todo mundo sorteadinho. Eu aqui só que de bom, olho né? no terço aqui. Agradecer, né, Rita Araújo? Agradecer todos que participaram, verdade, né? Verdade. Infelizmente a gente não pode dar um brinde para cada um. Nós temos que fazer o sorteio, mas... Felizmente o programa cada vez mais trazendo produtos interessantes, produtos deliciosos, gostosos e produtos de fé também, verdade, né? Verdade, verdade, muito importante. Eu vou fazer uma rodada aqui com a professora Carminha, o professor Afonso. É, nós já estamos chegando no final do programa. Para dizer o que faltou, né? Falar nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo. E assim, como está Foz do Iguaçu no presente momento, atualmente... Como que vocês enxergam a cidade e o que vocês acham que, enfim, a cidade pode melhorar ainda? Começando com a professora Carminha. Olha, a cidade é maravilhosa, colorida, que todo mundo fala que as fotos da Rita são coloridas e ela merece ser colorida, tá? Nossa cidade só tem a ganhar com o povo colaborando e o povo ama como nós amamos essa cidade. Eu acho que o que tem a melhorar é empenho político. Tá? É, nós temos que ter mais consciência política, nós precisamos ter deputados que nos defendam, mas deputados com vontade política, não com politicagem. Eu acho que na parte de educação nós estamos caminhando para um futuro melhor. E o que nós queremos... É o que já foi dito anteriormente, que tenha uma saúde eficiente, uma educação cada vez melhor e que o povo sinta cada vez mais orgulho de ser iguaçuense ou de pertencer a essa cidade maravilhosa. Eu quero agradecer a Transamérica por essa oportunidade, um dia maravilhoso, um dia chuvoso, mas que me deu muita alegria de participar com vocês dessa roda de amigos. Bacana. Muito bem, e aqui tirando fotos aqui, né? O professor Afonso também agora vai fazer a sua despedida aqui no programa. Obrigadão, Márcio. Bom, Foz do Iguaçu é tão bom que eu conheço muita gente que saiu daqui, aposentou, enfim, ou não, e mudou, porque achou isso ou aquilo. O que aconteceu? Retornaram para Foz do Iguaçu e daqui já não tiram mais o pé. É um povo muito bom,

A sua rádio onde você estiver. A partir de agora. Super Transa. Super Transa. Super Transa. Super Transa Transamérica. 2 horas direto. Direto pra você na programação da Transamérica neste domingão, 12 de julho, 2 horas sem intervalo pra você, pois é. Então vamos que vamos por aqui, porque tá valendo presente também, tem um CD do 1120 com adesivo, capa personalizada pro seu smartphone também, tudo com a marca Transamérica, tá bom? Pra você participar é só entrar no nosso WhatsApp, mandar uma mensagem lá no 011-991-216651, coloca seu nome direitinho, fala que você quer ganhar o presente, tá? No final dessas 2 horas tem um resultado, começou. 2 horas sem intervalos. Só música. I shouldn't lay charm in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my own. All the weeds always outside the window. As I look around the room, and it makes me so depressed to see the gloom. There's not a soul out there. No one to hear my. Rádio onde você estiver. A partir de agora. Super Transa. Super Transa. Super Transa. Super Transa Transamérica. 2 horas direto. Direto pra você na programação da Transamérica neste domingão, 12 de julho, 2 horas sem intervalo pra você, pois é. Então vamos que vamos por aqui, porque tá valendo presente também, tem um CD do 1120 com adesivo, capa personalizada pro seu smartphone também, tudo com a marca Transamérica, tá bom? Pra você participar é só entrar no nosso WhatsApp, mandar uma mensagem lá no 011-991-216651, coloca seu nome direitinho, fala que você quer ganhar o presente, tá? No final dessas 2 horas tem um resultado, começou. 2 horas sem intervalo. Só música. My face above the water, my feet can't touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. need, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking.